Motor, tá, 3662, parou, tá? 90, bordo 250, Fortaleza. Fortaleza, 3 horas de autonomia, autorizado táxi India Alpha, Ponte Valadão, 10, chamada Toei, 118, decimal 6, que negar 10, 14. India Alpha, 196, boa noite. Jotrian 727, autorizado pushback acionado, reporte para o táxi. Autorizado, apontado para o táxi, né? 727, objeto. Está autorizado a linha de decolar, vento 140 graus, 109. Decola os 3-4, controle 19 decimal 3-5. Controle tá 3662, decolar. Uma 370, saída PUCA, vigilância 3662. 370 PUCA, 3662. Objeto 672739 é boa. Autonomia de 2:30 pela galeão. Mano, 109 é boa. Autorizado táxi India Alpha, Ponte Vara, chamada Toei, 118, decimal 6, que negar 1014. 139, filho. Sérgio, 139, grato, tem um bom voo. Controle Salvador, muito boa noite, Webjet 6748, transfere. Está passando 170, autorizado até o 150, voando Mari. Via Mari, desça para 2000, ajuste no 0, no 4, 6748. Via Mari 2000, 1014, 6742. Sete, alinhado e decolar livre, bicho 1-0, Ventura 2-0, graus 8 lanche. Salvador, boa noite, voo no 398, formação Victor. 318, desce pra 3000, ajuste no 0 no 4. 3000 comigo atrás. 7-4-0, pode voar direto o Duna? Negativo, mantém a chegada. Ok, mantém a chegada. Reportando, tá 3-8-5-8. To flight level 040, reduce speed to 250 knots via Bonfa Rival. Flight level 040, reducing to 250 knots at Portugal 157. Recife no 2685, alternando no 2545. 2685, 2545, 3662. Autorizado, táxi via Juliette Alfa, ponto de espera de Maratou, e 18, acima 6, que nem 1-0-1-4. Juliette Alfa, 18-6, dúzia, torre, tá, 3-8-5-8. Salvador, muito boa noite. O 1604. Gente, não me engano. Tá vivo. 604, desço até os 50 na chegada a Mário. 50 Mário, 604. Bianca 6310, solicita o 350 Recife. 350 Recife, saída prevista Tuca, 300 Acajú, guarde cópia. Obrigado. Salvador, boa noite, tá 3858, ponto fera, 1-0. Autorizado a linha de decolar, vento 1-20 graus, 8 mais 3858. A linha decola 1-0, tá 3858. Ele é 3-1-0 para a copa. Vai só a Bianca, 6310 para a copa. Bianca 6310, cópia. Controle web 6748. 6748 está autorizado o ILS, reporte no localizador, ajuste 1014. Livre ILS, reportará no localizador web 6748-1014. M727, chame Recife agora, 1288, alterne 1264. Ah, 3, 8, 5, 8. 198, desça para 2000 pés, ajuste no 014, informe estabilizado. 2000 elevações, camarada estabilizado, go. O MM-748 está no localizador estabilizado. 748, torre agora 18.6, bom pouso. 118.6, boa noite. Dual 157, reduce 200 knots. Reducing 200 knots, approach 157. Zero autorizado Recife nível 350 pela UISC 58. Decola da 1-0 com curva esquerda, saída Puca, transição na Caju. Controle 119-35, transponder 5164. Só é 5164? Sim. Ok, então. Autorizado Recife 350, outro UISC 58, Puca Aracaju, 1935, curva esquerda, 5164. O Oceaner 6, aliás, o Avianca Brasil 6310. Avianca 6310, correto, é corte para puxa acionar a gate 01. Chamará. 3858, controle. Dual 157, maintain present head and limit localizer down 3000 feet. Maintaining heading, limit is localizer within 3000 feet, approach 157. Solo Salvador, até 3152, informação Vitor, solicita nível 330 para Recife. Podia confirmar a obtenção? 0005. 3858, contato radar cruzando 060, suba restrita ao nível 350 na perfil da Momo. Perfil Momo, 350 restrita a 3858. Avianca 6310 para pushback gate 1 e acionamento. Avianca 6310 autorizado push. Reporte para o táxi. Reportado para o táxi. É, no turno anterior já foi reportado por outros tráficos. Provavelmente é um navio que está atracado na região com o código transponder. Tivemos navios de tráfico. 157, reduz 170 knots, descend 2000 feet. Descend, descending 2000 feet, maintaining heading, reducing 170 knots, approach for 157. Estabilizado, campo à vista, gol. Gol no 398, chame torre agora 18.6, bom pouso. 18.6? 18.6, confere. Obrigado. 48, solo 50, direita, táxi livre via Alfa e chame antes da Juliette, mantém escuro. Via Alfa, chame antes da Juliette. Salvador, boa noite, gol 1398, final do Guilherme Silva. Sente, baixo travou? Matiu. Livre pouso, pista 10, cabeceira deslocada em 90 metros, venta de 120 graus com 089, ajuste 1014. Livre pouso na 10, deslocada em 90 metros, 1398. 3858, prossiga. Autoriza a boa de Fronte, Lua 3858. Aguarde. 157, Devil Stone Localizer. Bruno 604, sobre vetor, curva esquerda para 020, limite ao localizador, desça para 2000 pés. 020 para 2000, autorizei, né, senhor da Rodessa? 2 Serra Vitor 368, em redução para 1809. Então na prova do serviço 366? 368. Ok, vamos para o 368, reduzindo, 604. Report call 157, established on the localizer. All power, 118, decimal 6. 1186, report call 157. Queda, Puka, Aracaju, controle. 1-2-1-9-3-5, transponder 5402, tenha 3-1-5-2. Rádio, report call, puxa, acionado, 3-1-5-2. Silêncio. Use on and lock, report call 157. Próximo Juliette 6748. 6748, mantém sua Juliette aguardando para o portal 04 devido ao push de Fokker 100. Vai mantendo antes da Juliette ou na Juliette? Aí mesmo pode ser, tá ótimo aí. Aqui, valeu. Autorizado final em nave, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 4. 2.500 no 0 no 4, 1.604. Só pronto para o push, certo? Sim, ok. Chamada 3, 1 no 0 para o táxi, chame 2, 1 no 8, desse momento. Bom, aqui o Avianca 63, 1 no 0, 18, 6. Sim. The wind is 130 degrees, 08 knots, QNH 1014, Portugal 157. Quick wind, QNH 1014, Portugal 157. Solo de Salvador 55, táxi via Fox Alpha, mantém-se a Juliette. Fox Alpha antes da Juliette, mantém escuta? Positivo, né? Escuta. Doutor Salvador, confirme o comprimento de 11 da pista. Comprimento de 3.005 metros menos 90. Primeiros 90 metros fechados, está livre pouso para Portugal 157, 130 graus com 08 nós. Obrigado, livre para pouso, é Portugal 157. Corre, o Avianca Brasil 6310 para neste táxi, POB 67, 3 horas e 55, alternando Aracaju. Avianca 6310, táxi via Índia Alfa, chama para esperar Charlie Porto para ingresso e decolagem. Ok, chamada para o ponto de espera, 6310. Boa. Neto, um voo. Boa, Neto, boa. Mas para o 6748 para prosseguir? Positivo, companheiro. Juliette, portão 4. 4 via Juliette, né? Fala, Guedão. Aguarde Electric Survey para Pismo 0, ajuste 14 sem glide. Se possível, intenção de pouso seria Euro 7. Veria possibilidade de bater a prova do VR? Todo VR, aguarde mais. Agora, reporte mais próximo para a modificação das regras, Tango. Tango, pare início e descida. Isso, mantenha o 040. 040, senta, Victor. Oscar, como está? Número 04, torre 118.6. 26-1604. Reporte call 157 on the ground at 58, vacating the runway, procedure taxi via taxi Foxtrot after Alpha and Juliet to gate 10. Fox Alpha Juliet to Juliet 10, reporte call 157. Remain on the 3, please. No ponto espera o Adrian K 63 ou 90. Mantém o ponto espera a guarda. Entra. Salvador. Boa noite, Cono 604. Tá precisado na Cono 0. Vai estar travado. Cono 604, sente autorizado pouso pista no 0, 120 graus com 08 nós, 1014 no ajuste. 1014 de pouso no 0, 604. Colocado 90 metros, senhor? 90 metros de cabeceiro no 0, deslocado. Espera, Avianca 6310 após o tráfego na curta ali, mantém. Positivo, após o tráfego ali, ali mantém, 6310. Chama para o táxi. Autorizado, por back atendimento 3152. No solo ao 01, livrando a pista, táxi Alfa, mantém antes da Juliette nessa escuta. Alfa, mantém antes da Juliette nessa escuta, 1604.